após a pandemia. O mundo das recordações vai te surpreender com tanta beleza e muito som. Vem aí. Novo Cineral. O supremo som do amor está chegando. Uma nova história. Uma nova emoção. O Supremo vem aí. Começar os trabalhos aqui no Bolero, vamos lá! De repente uma luz acende. Para, garçom! Nosso casal original já com a gente por aqui, ó. Meu parceiro, professor Paulo Neto, já por aqui, bora, Paulo Neto! Ele é o parceirão aqui do lado, Michel! Ela me deixou desistir. Ei! Já não sei se eu vou, se eu fico. Eu vou telefonar. E o telefone toca insistente. Agora ela está. Preciso falar com você. Olha o parceiro, a Talpa, é. Não quero te... Tá por aqui com a gente, meu irmão. Mas não posso te... E o cestão na mão, bora, alemão. Lá do Bar do Galego com a gente. Não te lembro. E nossa amiga Érica com a gente, obrigado. A galera do Superman tá aqui com a gente. Já aqui com o Michel. Bora, Edinaldo. Nossa amiga Rita também com a gente. Bora, Rita. Tá por aqui no Bolé. Original, qual é a parada? Haja coração. Meu parceiro Fabrício da Moja com a gente. Cadê o Fabrício, hein? Alô, Fabrício! Provocada por paixão. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Olha, hoje é aniversário do meu parceiro George. Alô, George! Você me invadiu. Ei! Entrou fundo no amor que eu sinto por você. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar e voltarás para mim. Sou um orvalho no teu corpo para te refrescar. No frio sou uma chama viva, ardente, o teu calor. O teu calor. Ah, como penso em você, meu amor. Toda hora. porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor. Vem que tá com a gente, meu parceiro Louro, já aqui com o Michel, abraço, Louro. Por você. Tá por aqui no bolero. Olha o irmão da Joana aí, mamuxa. Isso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão. Meu parceiro Kaka e a Edna. Foi direto lá do Curió, do setor do Mamute. Tá aqui com o Michel no bolero. Haja coração. Ei! Pra suportar tanta dor. Que saudade. Meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no amor que eu sinto. Não esquento bem. Olha o homem lá do Ponte Show já com a gente. Vou te faltar. Tá aqui no bolero, bora Rafina. Cadê a patroa minha? A mulherada Óticas Pop. Sou orvalho no teu corpo. Bora Rosário, já com a gente também, Rosário. Tá aqui com o Michel, bora Rosário. No frio sou uma chama viva. Bora Dinaldo, meu parceiro Dinaldo. O teu calor. O teu calor. Queres tu saber por que mandaram e quem foi? Ai, que saudade! Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Olha quem chegou, meu parceiro, testa a saudade! Bora, testa! Mando só para. Tá no setor, meu irmão! Que além das mãos. Amo você. Que existo sem paz. Saudade. Com o coração vivendo a Deus. Que aqui um dia vai te ver. Nosso amigo parceiro de Cosmino com a gente. Alô, Cosmino. Tá por aqui com o Michel, vamos lá. Queres tu saber por que mandaram e quem foi? Sua amiga Rita, olha o alemão. A Karina também com a gente. Tá por aqui no bolero, só na mão. Rapaz, mando só para saber. Olha o casal Cláudia, Neide. Aqui com a gente, Juninho. Que além das mãos chamo você. Que existe sem paz. Com bora! Que aqui um dia. Rapaz, quando eu cheguei, eu vi o Duda falar, professor Ronaldo Itaída. Itaí, e aí, Paulo? Paulo Neto Janato. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver. Olha quem tá com a gente, o Patrão Cardoso. Lá do bar do Cardoso aqui com a gente. Tá com o Cosmina aí, meu irmão. Dizendo que. E aí, Cardoso? Sim. Vamos lá! Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. E a loucura? Isto é loucura demais. Verdade do nosso amor. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de... bora de nado, já saindo do CD. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração, dizendo que me ama sim. Ei. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Como é que é? Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Vai, DJ Michel. Manda ver, meu amor. Não deixe comigo, balé. Vem, amor. Vem sentir meu calor, meu abraço. Olha a qualidade. Com você me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. E o capetinho? Você é a mistura de amor e desejo. A doçura gostosa de um beijo. A quentura de nosso suor. Meu bem, você me traz inspiração. Em cada verso uma emoção. Tenho você dentro do coração. Pega Marcelinho, o som do Luiz Guilherme. Eu sei que é infinito nosso amor. É o astro da terra, né, meu irmão? A nossa vida é uma flor. Que amor em forma de canção. E aí, Paulo Neto? 0-0 aqui, Paulo Neto. Joga uma pra molhar a palavra aqui, quero ver. Fala aí, Apolo. Ai. Que saudade! O supremo som do amor está chegando. Vem, amor, vem sentir meu calor, meu abraço. Com você me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Parceira Talpa, né, meu irmão? Mistura de amor e desejo. Considerado. Fala, Talpa! Mistura gostosa de um beijo. A quentura de nosso suor. Ei! Meu bem, você me traz inspiração. Em cada verso uma emoção. Tenho você dentro do coração. Eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor. E amor em forma de canção. E aí? Eu pensei que a luz das estrelas. Olha a Marielle, com certeza viajou, né? A filha aí do Silva original. Mas para Silva! Olhar, olha o cara aqui, né? Tá na área! Nem o sol. Opa! Queima mais que tua boca. Super! Quando eu estou a te beijar. E eu, papai? Te amo! Bora, Bolero! Te amo! saudade de te amar quando eu morrer. Te amo, isso eu garanto. Só vou deixar de te amar quando eu morrer. Quem chega junto nessa sexta-feira, aí com o objetivo de fazer a galera dançar e recordar. Toda sexta, o nosso Sextão do Amor, aqui no Bolé. Eu bem sei que a luz das estrelas brilha mais que o teu olhar. Nem o sol queima mais que tua boca. Te amo, te amo tanto. Eita, papai! Só vou deixar de te amar quando ai. Morrer. O amor. Te amo, isso eu garanto. DJ Michel, pra cima, meu DJ! A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem, que não vem. E aí, carequinha? Durante esse tempo pintou outro amor, oh! Mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Bora, Valéria! Que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo que ela já está aqui, mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Eu tenho muito medo de chorar. Que chegou meu parceiro Cabinho do Rock. Ele é só madame. Tá por aqui com o Michel. Valero! A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem, que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem, que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo que ela já está aqui, mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Papai, de boa. Bora dançar, bora curtir. É a Michel aqui no Bolé. Há quanto tempo você já não está mais dividindo as coisas comigo? Olha quem tá comigo, meu parceiro Sandro Pressão, rapaz. Esse cara é considerado lá da Cidade Nova. Alô, Sandro! Tava terça e quinta com o Michel e hoje aqui, ó. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, você fez a minha cabeça. Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. E aí, Bolero, como é que é? No fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você. E é coisa. Coisa de louco. Você não sai da minha cabeça. Coisa de louco. Como você fez a minha cabeça. Se tomou conta de mim, um sentimento estranho que já não tem mais fim. Aí, original, vai. Só quem amou, tá no salão. Só quem sofreu por amor entende como é triste. Alô, Júnior Mecânico. Olha o cabinho, tá aqui. O homem do rock, rock. Eu amo. Olha o cabinho. A guitarra tá de volta, viu? Já foi consertada. E agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar. Nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Professor Paulo Neto, agora é digital. Sempre foi. E aí, professor, bora, meu irmão. Oh! Tudo mudou. Tudo mudou pra mim. Pensei que fosse um sonho quando te conheci. Eu vou sonhar com você. Pois tudo que eu mais quero é ter você aqui. Eu amo, me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar. Nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Vem me amar. Eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Ai. Quando te vi, meu bem, quase enlouqueci. Porque tu és meu amor, meu grande. Olha o passado rolando. Quando olhar em meu sol. Bora, Sandro, pra cima, Sandro. Sentirás o calor que aqui sinto agora por você, meu amor. Além dessa fronteira, deixei meu coração a palpitar por alguém que me fez feliz. E por isso que eu sinto. Bora, alemão. Toda essa emoção. Minha amiga Rita tá de volta, hein, Rita? Bora, Rita! Nesta minha canção. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero. E darei tudo que existe em mim. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero. E darei tudo que existe. chuva, chuva. Ai, que saudade. Ei. Ei, menina, você me deixa louco, me alucina. Bola original. Eu queria provar teu sabor. Me faz de gato sapato, mas... Para que você quer. Eu quero. Quer? Que contamina. Me faz sonhar um sonho acordado. Me carrega em teus braços que eu sou. Esse é nosso patrão aí do Ideia Pancadão. Com certeza, sempre no apoio. Tá por aqui. Me vira do avesso. Me vira do avesso. Hey! Acende um desejo. Mistura no calor do teu beijo e me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente prazer. Eu quero, perde o juízo. Depois me envolve com teu sorriso. Fecha a porta do mundo e depois eu jogo tudo pro alto, só deixo nós dois. Me vira do avesso. Me vira do avesso. Menina, me joga o feitiço, me faz prisioneiro. Olha o feitiço. Me prende minha correnta, me escraviza o corpo inteiro. Apaga esse fogo que eu trago na alma. Me aquece de dar. Master, master, master. Me mata, mas me faz delirar. Vira do avesso, menina. Acende um desejo, mistura no calor do teu beijo e me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente prazer. Me vira do avesso, menina. Me vira do avesso, menina. Eu saí com você. Vai, Silva! Para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Bora, cabine, rock. Até perdi minha voz. Bora, desgraçado. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer lhe disse apenas com um olhar. Deixa comigo, professor. Foi minha primeira vez. Eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Não me queira mal. Para lhe falar de amor. E quando provei seu beijinho, a palavra... Sua amiga Rosa com a gente, mano. Rosa, tá por aqui, valeu. Até perdi minha voz. Fiquei DJ sem Michel. E falar tudo que eu tinha a dizer. E disse apenas com um olhar. Ai. Foi minha primeira vez. Eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Olha quem tá aí, a rainha. Isso é tão natural. Só você, rainha. Não me queira mal. Põe o fé. Kelly Drico, Janara, lá do Guamá. Yeah.

ficar sem você não dá. Não sei o que aconteceu. No carro quase louco estou. Bora caca, bora caca. A esperar. Olha a galera do lado curió com a gente, hein, meu irmão? Uma canção. Oh! No toca-fita, fita, feito um jogo. Fala de nós, feito um jogo. Fala de nós, a vida passa num segundo. Ora, vem-te embora. O tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. Olha o cabinho hoje dando uma forma, pai. Estou a esperar. Pra cima, loura. Uma canção no toca-fita, fita, feito um jogo. O campeão da saudade. Fala de nós. Bora, garçonete. Essa é suprema. Fala de nós. Passa num segundo, o tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. No carro quase louco estou a esperar uma canção no toca-fita. Feito um jogo. Bora, Gabi, tá chegando, tá chegando. Fala de nós. Feito um jogo. Você quer, hein? Quero você pra mim. Bora dançar, boleiro! A rainha e o rei já na área. Aqui no boleiro, tô de onda, tô de onda. Todo amor que eu tenho em mim, a você vou entregar. Eu preciso dos teus carinhos. Eu preciso te amar. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você pra vida. Que a vida é para quem ama. Olha o anjo aí. Tanto faz estar perto ou distante, mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Na minha vida, anjo bom que me estamos aqui no bolero, fazendo nosso gestão do amor. Vamos lá. Como é que é? Minha vida não tinha sentido. Ei! Algum Ei! De repente surgiu em minha frente você pra me convencer que a vida é para quem ama. Oi! Tanto faz estar perto ou distante, mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Bora, cabino! Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Anjo bom que apareceu. Salve, Lélia. Com a minha solidão, anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. Lá pro começo de julho, cheio. Oba! Com a minha solidão. Bora dançar, bora recordar hoje no Sextão do Amor com Michel. Raio de luz, ai amor, doces palavras quando estou acariciando tua pele. Tens o sabor do mel, tens o sabor do sal, mas tem o sabor do pé se não estás. Para, carequinha, vai. Quando deito teus braços, já já vai começar as pedradas. Nós voamos tão alto, eu voo tão alto que ei, amor, ninguém pode alcançar. Ai amor, ai amor, caminhamos por mil caminhos. Ai amor, ai amor, de desejos e de suspiros. Ai amor, que me alegra. Destes o teu amor, eu não posso viver sem ti. Ai amor, ai amor. Amiga Dinaldo da Superman, tem com a gente, boa Dinaldo. É como areia do mar. Para Rita. Ai amor. Faz o nome do bar do galego aí. Claro, sombra e sol da minha vida. Ai amor. Frágil como um cristal, forte como um trovão, e fere como um punhal. É passando o DJ Marcelino, o DJ Márcio Capetino aqui comigo, só na mão. Quando teve teu braço, galera lá do portal. Nós voamos tão alto, eu voo tão alto que amor. Que saudade. Bora lá, bora lá, bora lá. Oi. Brotam raios quando luas num sorriso cativante, encurtando mais distante, despindo a ninfa mais nua, tomando fera por fera. No entanto, és tão bela quanto fera criatura. Tens garras de carcará, corpo de fruta madura, olhos de serpente. Olha a qualidade na mana. És todo mal na semente. Que desejo em mim brotar. Dá bem, né, cara? És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu desvio. E aí, garçom? Se estou errado ou certo, sabe, sou eu, mais ninguém. nesse mundo dos incertos, és o mal. Se estou errado ou certo, sabe, sou mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és o mal. Bacana, o cara já chega dançando, meu irmão. Vai pra cima! Minha rainha Kelly, aí das princesas, é do rei, é o novo reinado. No entanto, és tão bela quanto fera criatura. Tens garras de carcara, corpo de fruta madura, olhos de serpente. És todo mal na semente. Que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu deserto. Se estou errado ou certo, é que chega meu parceiro DJ Barral. Tá chegando junto pra tomar uma gelada de boa aqui com o Michel. Nesse mundo dos incertos, és o mal. Se estou errado ou certo, sabe, sou mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és o mal que me faz bem. Edinaldo dá valor, né, Edinaldo? Te liga aí, meu irmão. Eu te encontro em meu caminho, uma noite de luar, acendendo o sol da noite. Cineral. E eu querendo te amar, pela luz da madrugada, sinto falta de você. A saudade é dor que marca. E aí, DJ Barral? Meu amor, estou te querendo. A tua vida eu quero dentro. Ilumina luz do mundo. Eu te quero. Meu amor, estou te querendo. A tua vida eu quero dentro. Ilumina luz do mundo. Eu te quero. Eu me dediquei demais no amor que eu vi nascer. Pois você disse sem tirar de dentro, Barral. Precisava como eu. Flores vi então surgir e sol, o sol nascer como a canção que chega e faz feliz meu coração. Bora, maçaneira! Assim, tô querendo vender a caixa aqui, tu quer? Mas tão breve você vem dizer: ai, que saudade! É de um outro alguém e não olha, não olha pros meus ideais. E a sorte que me deu. Original. Sou tão simples. E tão simples é a solução. Não é masoquismo. Hoje gostar da solidão. Original. Sou tão simples. E tão simples é a solução. Não é masoquismo. Hoje gostar da solidão. Os supremo som do amor está chegando. Como é grande esta cidade. E eu, papai. E eu não sei. Olha o master. Aonde está você? Porque não me telefona? Ai. Toda sexta-feira, o nosso encontro aqui no Bolero, viu gente? Toda sexta. Sextão do amor. O 0800, ninguém paga ingresso pra entrar. Eu quero ser feliz. O som do amor. Liga ao menos pra saber como eu estou. Liga pra mim. Eu acho que mereço. Ao menos uma vez. Hello, hello. Liga outra vez pra me dizer. Cadê o teste de dar valor? Que vai voltar pra mim. Hello, hello. Rita, invadindo o bolé. E não chegou ao fim. Ei! Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Você lembra? Enquanto existia ilusão. E aí, Valéria? Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Original. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Égua, até doido. Como um anjo. Olha o anjo, papá. Repleto de ternura e de paixão. Ei! Oh, oh, oh, oh, como um anjo. Encanto e sedução, doce aventura. Que loucura. Bora barrar, oh! Você desabrochando no meu coração. Oh! Menina, com olhar inocente, malícia, desejo e tentação, que me cobre de amor e carícias, vencendo a solidão. Só você pra me fazer feliz. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, anjos, a luz do sol tá me acordando. Amigo Sônia Pressão com a gente. Lá da Cidade Nova. Ele dá valor. Eu quero abrir meu sonho. Ai, que saudade. Vivendo um sonho de ser você. DJ Michel. O teu olhar não falava daquele instante de sonho. Ei! beijo de amor tão gostoso de uma mulher. E o nosso sol despertar. Para, mamute, que o nosso tempo é curto, bora! E o coração seduzia. É dor. Toda a paixão que eu guardava só pra você. E a solidão foi embora. Brilhou no céu nesta hora. E essa paixão infinita grita. Fala o que você quer, fala. Eu te quero sempre pra mim, até o fim. Eu te quero sempre pra mim, até o fim. Nossa, Reginaldo. O homem da Supermanda, tá aqui com o Michel, com certeza, dá valor no nosso trabalho. Obrigado, Ginaldo! O teu olhar me fala daquele instante de sonho. Beijo de amor tão gostoso de uma mulher. Tu quer com master ou sem master? O sol despertava e o coração seduzia. Ai... Toda a paixão que eu guardava só pra você. E a casa de show, bolé. E a solidão foi embora. Brilhou no céu nesta hora. E essa paixão infinita grita. Fala o que você quer, fala. Eu te quero sempre pra mim, até o fim. Eu te quero sempre pra mim, até o fim. Oh, coisa boa, papai. E aí, bolero? Essa noite eu não dormi. Ah, que saudade. Só pensando em você. Cineral. Descobri o teu abraço. Um pedaço do infinito. Meu Deus do céu. Entre beijos, abraços e gritos, ponho estrelas no teu corpo. Amiga Dilson e a galera do Boteco da Princesa. E aí, Apolo? Nosso amor super bonito. É gostoso demais amar você. É gostoso demais tanto prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você. Gostoso demais amar você. É gostoso demais tanto prazer pelo bem. Bora, Ginaldo! É gostoso demais. Sando pressão lá da arterial, papá. Égua, Marcelinho, só live do amor. Parece até mentira que acabou o encanto que você exercia sobre mim. Toma, bolé. Eu era mesmo um escravo teu. Olha, sexta-feira tem mais bolero, meu irmão. Mas eu lutava aqui e pedia a Deus pra me livrar da saga desse amor. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto. Ai. Eu nem notava que os meus grilhões eram cordéis daqueles dos fantoches que em tuas mãos estava a minha sorte. Zero bala. A vida, a morte e o meu coração. Canta, Rossi, vai. Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho eu mesmo traço, quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço. Eu sinto falta da tua prisão. Amiga Rita, o Andrew e a Elétrica aqui com a gente. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Hei de achar alguém que me dê amor. É a Érica, né, mamute? Que fale só de amor. Bora, Érica. Pra que eu possa pensar. Galera do Ideia Pressão. Que a violência já não representa nada. Que a paz já foi encontrada, que a guerra acabou. Cineral. E que a gente, rainha, rainha, já possa viver. Cadê o rei? E possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E aí, garçonete morena? E cadê o Pereto? Crianças, pode show, né? Possam brincar, sorrindo, cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Há 2000 anos atrás, tentou na terra um rapaz que só falava de amor. E o mataram. Mas o mataram fisicamente, pois o seu espírito, pois suas palavras estão mais vivas do que nunca na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor existe. E que a gente já possa viver, já possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças já possam brincar, sorrir e cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Ele é de voltar falando de amor, de amor, de amor. Pra recordar, vai. Ela passa o dia inteiro ali. Pega a pressão. Trabalha comigo. Olha o cara aqui, né, dá valor. Cansado, me ajuda nas coisas que devo fazer. Por descuido ou não, suas mãos sempre tocam nas minhas. Ai. A emoção faz meu corpo gelar e vibrar de prazer. Às vezes sou eu quem atende o seu namorado. Foi engano ou ligue mais tarde, eu penso em dizer. Bora, mamute, show! Mas meus olhos. Ele tá com saudade do Supremo, ele quer voltar. E contrariado, eu escondo a tristeza e sofro calado, morrendo de ciúmes. Digo é pra você. E de barrar com a gente, de barrar. E assim o castelo de sonho que fiz com amor e carinho, sem ela desfaz. Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro rapaz. E assim o castelo de sonho que fiz com amor e carinho, sem ela desfaz. Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro rapaz. Sim, carequinha. E bora dançando, bolero. Olha o Master.

do meu jeito de ser e gostar. Olha a escorregada. Então eu voltarei. É, moleque. Novamente a te amar. Ai, que saudade. No fundo do espelho, onde você se vê. Bora, carequina! Há uma criança brincando de se esconder. Carequina aí dá valor, hein? Bolero! Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar aquela esperança que ela tem no olhar. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. Ei! Ei! A sua história é tão bela e não existe outro igual. Você na sua novela é a atriz principal. Por coisa tão pouca você não vai desistir. Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz. Você pode cantar como esse pássaro. Você pode brilhar. Meu parceiro Marcelino, considerado Capetina, sempre quando puder, pode chegar comigo aqui, que somos nós, sempre nós. Partiu o portal da Amazônia. Vou ficar presa no chão. Ei! Sempre só. Quantas luas eu vi passar. Passa, passa. Quantos dias eu vi nascer. E aí, rei, qual é a parada? Quanto tempo pra te encontrar. Rei, a rainha lá de Oteira. Pra te conhecer. O sol, papai. Você que eu sempre sonhei. Ai. Que toda a vida eu esperei. A metade que eu queria pra mim. Que faltava em mim. Esse amor que chegou pra ficar, preencheu o vazio que eu tinha no olhar. Gravou um te amo com letras gigantes no meu coração. Eu quero ter um amigo Cláudio Ameire aqui com a gente. Comigo, aqui. Deixo minha vida. O dinheiro sineral. Sinto sua vontade sempre aí, viu, assim, irmão? Mais perto. De bora, Valéria! Grudada em mim. Vivendo pra sempre esse sonho encantado de ser teu amante, ser o teu namorado. Te quero assim, mais perto de mim. Vou te amar com tanto amor como ninguém amou. Chegou pra ficar, preencheu o vazio que eu tinha no olhar. E aí, meu irmão? Gravou um te amo. Bora, original! Letras gigantes no meu coração. E a sextão do bolero. Bora lá! Eu quero teu mundo guardado comigo. Eu deixo minha vida guardada contigo. Te quero assim, mais perto de mim, grudada em mim. Vivendo pra sempre esse sonho encantado de ser teu amante, ser o teu. E o carequinha, te quero assim. Esse é considerado Michel. Te amar com tanto amor como ninguém amou. Ah, sabia que a paixão ia passar, mas o amor era pra sempre. Olha a paixão. Não havia com o que se preocupar. Como é que é? O futuro. Ei, amigão. Todo dia era maior nosso prazer de viver cada segundo. Você era quase eu e eu você, e nós dois donos do mundo. Nós vivemos muito além da emoção. Olha quem tá com a gente aí, as meninas Friboi, amiga Rosângela, a Rosane, amiga Vera, a Eunice e também a Regiane. Obrigado, meninas, tamo junto. É Friboi, é carne boa, né, meu irmão? Porque ninguém apaga um amor assim. Quantas marcas ficaram em você e em mim. E se agora o destino quer nos separar, não importa a distância, nada vai mudar. E se um dia você ou eu achar alguém que nos faça sentir uma nova paixão, paixão acabe, o amor não morre, não. Parecia um sonho, a gente fica junto. E aí, mulher? Andar a pé na chuva. Sem medo de amar. O amor. Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo, da mágica no olhar. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Volta, minha filha. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Oba! Não dá. Oi. Ficar sem você não dá. Ainda Kelly. Alô, rei! No porta-retrato, a gente tá abraçando momentos que ficaram difíceis de esquecer. Santo amor! Sei que ainda me ama, bateu saudade, chama. Amigãozinho! Pra você. Bora, casal império. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvi meu coração. Olha, amanhã tem Michel lá em Marituba, no forrozão do tio Neneco. Arena GDP, viu? Depois de lá a gente vai até o Caribe Show. Caribe Show amanhã, hein? E depois de lá, Planeta Show! Tudo show! Não larga, não larga, não larga! Cada passo seu, cada amor. Edinaldo! A todo momento só dá você. Bota aquela dista, vai. Quando a noite vem. Amigo Edinaldo da Supermanta. E as meninas lá da cabanagem, babá. Meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. E é o sextão da mão. Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer pra conquistar você? A cada gesto seu, eu estou atento. Mas o Faustão, né? Se você for, eu te seguirei em meu pensamento. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos. Pode crer, estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o seu olhar não é E aí, Barral? Vai, Dega, hein, meu irmão? Vai! Amigo Delci, a galera lá de Santa Isabel. Alô, Moreno. Alô, Delci, Baraleca. A galera de Santa Isabel aí. Vieram de lá pra curtir a nossa Sexta do Amor. Eu estou ao supremo som do amor. Onde você for, eu te seguirei. E aí, amigão? Pensamento. Vai, amigão, pra cima, amigão. Onde você for, eu te seguirei. Em meu pensamento. Em meu pensamento. Olha só aí, ó. Mineral. Muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. Se você já não me ama, me diz logo agora. Eu só não quero surpresas na última hora. Você fala. Fale agora. Vai. Oba! Se ainda existe amor, pegue minha mão. Super! Não que me quer. Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz. Eu peço, não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim. Sei que o amor é igual a uma nuvem que voa. Obrigado, meu parceiro Edinaldo. Aí da Superman e as meninas lá na cabanagem. Se amigo do poder, tô por aqui, viu? Valeu. Do som, cara, olha aí, ó. Só eu sei nas noites. Alô, Alex! Seus abraços, Alex do Marco, meu irmão. Me encontrei à sombra dos seus espaços. Ei! Sem você, a vida perde um sentido. Fico assim, feito menino. Olha só, gente, chegando nossa reta final, hein? Cada momento que passa, distância infinita. Toda sexta-feira tem a Sexta do Amor. Portaria liberada. A festa toda, viu, gente? E a gente chegando nossa reta final. Cada momento que passa. Ei! O som do amor. E aí, bolero? Cada momento que passa, a distância infinita. Casal Império do Amor. Lá da galeteria, tá aqui com a gente, é verdade. Sempre quando pode, tá com a gente. Obrigado, Ed. Alô, amigãozão. Cada momento que passa, eu sinto mais feliz. supremo som do amor está chegando. Aguarde. Quero ver vocês lá do ladinho, viu? O som do amor. E a nossa reta final. Oi. E era hora de partir. Bora partir. Não, eu quis ficar aonde tudo terminou. Eu quis recomeçar. Era momento pra distância. Eu quis me aproximar. Não havia. É hoje, Barral. Bora, papai. Sonhei um sonho cor-de-rosa e nem sequer brotou. Te abracei. Sua amiga Rita. Obrigado, Rita. Alô, alemão. E demais a sua vida. A minha vida não passou. Preciso ir atrás de mim. Oba! Preciso ir atrás de mim. Para, Mira. Sexta-feira demais, Mira. Convida a galera, meu irmão. Busquei um porto pra ancorar. Nele me afoguei, quis me alegrar com seu sorriso. E nele então chorei, quis construir um paraíso. No alicerce pude ver, construí o nosso fim. Hoje são tantas as razões pra não ficar aqui. Porém há outras que me prendem, não me deixam ir. Preciso rabiscar meu tempo pra me decidir. Se devo não ficar aqui. E o quê? Preciso ir atrás de mim. Busquei um porto pra ancorar e nele me afoguei. Quis me alegrar com seu sorriso e nele então chorei. Quis construir um paraíso, no alicerce pude ver. Construí o nosso fim. Hoje são tantas as razões pra não ficar aqui. Porém há outras que me prendem, não me deixam ir. Preciso rabiscar meu tempo pra me decidir. Se devo ou não ficar aqui. Chegou a reta final. Se você for até Recife. Ei! Não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife mas parecem. Pagar mais dois aqui, te serve, gente. Lá do céu. Sexta-feira tem mais bolero. Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Em toda a cidade, quanta liberdade, ah, como tem moça e a velha Olinda. DJ Gazebe, Gazebe. Que coisa mais linda. E aí, Gazebe? Chegando nos acréscimos, como tem moça, como tem moça. Quando você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu. O som do amor. Pois as praias e o sol de Recife são na terra um pedaço do céu. Ah, que saudade. Aí, Éder, olha só. Casar Império da Mão dá valor. Nos olhamos uma vez e

as horas rodando e não consegui esquecer. Oba! Em cada sinal do... E der pressão, tá no apoio aqui, meu irmão. Está mais alto isso aqui. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia, correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes desde alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade, amor que insiste. E o que, meu irmão? E por isso eu... Saudade do bolero! Indo pra buscar você. Agora sim, nossa última. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Sexta-feira tem mais bolero. Olha, gente, espalha pra galera. 0800 do bolero na portaria, viu? Ninguém paga ingresso, sexta-feira. Tchau, tchau, amor. Ei! Eu vou embora. Tchau, tchau, amor. Chegou o Éder. Chegou a hora de me despedir, de dizer adeus, de beijar pela última vez os lábios seus. Por favor, não chore, se não quer me ver chorar também. Pois é muito triste um adeus para quem ama. Olha, sexta-feira, aniversário do nosso patrão Éder, lá da galeteria. Pois é, sexta-feira, viu? A gente vai lá fazer aquela onda, daí naquele churrasquinho bacana e naquela cervejinha. Bora, Éder! Já não. Vivo mais. Obrigado, minha rainha Kelly. Obrigado. O rei. E o seu novo reinado. O que é que vou fazer? Tchau, amor. Até um dia quando eu aqui voltar. Abraço, Edilson, sua esposa. E a galera do Boteco da Princesa. Obrigado a todos vocês aí, ó. Nossa galera do Ideia Pancadão. Alô, Ideia Pancadão. Até um dia quando eu aqui voltar. Tchau, amor. Tchau, amor. Obrigado, gente. Fica por aqui. Valeu de coração a todos vocês. Só avisando a galera que sexta-feira tem Bolero. Toda sexta, o nosso Sextão do Amor aqui no Bolero. 0800, ninguém paga ingresso na entrada, a festa toda, tá bom, gente? Obrigado a todos vocês. A gente fica por aqui. Valeu! Prepare-se. Após a pandemia, o mundo das recordações vai te surpreender com tanta beleza e muito som. Vem aí, Novo Cineral. O supremo som do amor está chegando. Uma nova história, uma nova emoção. O supremo FM.